Cheiro 19, página 171. Jeb passou a carabina para a mão esquerda e estendeu uma outra mão. Fiquei a olhar para ela com prudência, à espera de ser atingida. Anda, instou ele com brandura. Se conseguisse carregar contigo ao colo, ao longo deste caminho todo, tinha-te levado para casa ontem à noite. Vais ter de andar mais um pouco. Não, grunhiu Kyle. Eu vou levá-la para lá, afirmou Jeb. E pela primeira vez havia um tom mais duro na sua voz. Debaixo da barba, o queixo fletia-se numa linha obstinada. Jeb, protestou Maggie. É a minha casa, Mag. Faço aquilo que entender. Velho louco, repreendeu de novo. Jeb inclinou-se e ergueu a minha mão do sítio onde a crispava sobre a coxa. Depois puxou-me, fazendo com que me levantasse. Não era um ato de crueldade. Parecia simplesmente que ele estava com pressa. Contudo, a pior forma de crueldade não seria prolongar a minha vida pelas suas razões? Cambaleei ao faltar-me o equilíbrio. Tinha pouca sensibilidade nas pernas. Apercebi-me apenas de um formigueiro com picadas de agulha, à medida que o sangue descia. Ouviu-se um murmúrio de desaprovação atrás de Jeb. Provinha de mais do que uma boca. Muito bem, quem quer que tu sejas, disse Jeb com a voz ainda afável. Vamos pôr-nos a andar antes que o tempo aqueça mais. O homem, que devia ser irmão de Kyle, colocou a mão sobre o braço dele. Não podes mostrar-lhe onde vivemos, Jeb. Acho que isso não importa, comentou Maggie com dureza. Não haverá tempo para histórias. Jeb suspirou e puxou por um lenço colorido que trazia à volta do pescoço, escondido pela barba. Isto é uma parvoíce, resmoneou ele. Mas fez-me uma venda com o tecido sujo e teso de suor seco. Conservei-me perfeitamente imóvel, enquanto ele me atava a faixa sobre os olhos, lutando contra um pânico cada vez maior por não ver os meus inimigos. Embora sem visão, percebi que fora Jeb quem encostou a mão às minhas costas e me conduziu. Nenhum dos outros poderia ter sido tão gentil. Começámos a andar e pareceu-me que seria rumo a norte. De início ninguém pronunciou qualquer palavra. Distinguia-se apenas o som da areia esmagada por muitos pés. O piso era plano, mas eu tropeçava, vezes sem conta, por ter as pernas dormentes. Jeb era paciente. A sua mão, condutora, chegava a ser quase cavalheiresca. Senti o sol a erguer-se enquanto caminhávamos. Algumas passadas eram mais rápidas que outras e seguiam em frente, até se tornar difícil distingui-las. Os que tinham ficado com Jeb e comigo deveriam ser uma minoria. Eu não tinha aspecto de quem precisava de muitos guardas. A fome esgotara-me, pelo que vacilava a cada passo que dava. Sentia a cabeça vazia e atordoada. Não estás a pensar contar-lhe, pois não? Era a voz de Maggie. Vinha de alguns metros atrás de mim e parecia conter uma acusação. Ele tem o direito de saber, retorquiu Jeb. A nota de teimosia regressara à sua voz. Isso que estás a fazer é cruel, desbadaia. A vida é cruel, Magnólia. Era difícil dizer quem seria o mais assustador dos dois. Seria Jeb, que parecia tão decidido a manter-me viva, ou Maggie, a primeira a sugerir o médico? Designação que me enchia de pavor doentio e instintivo, mas que parecia preocupar-se mais com a crueldade do que o irmão. Caminhámos em silêncio durante umas horas. Quando as minhas pernas cederam, Jeb ajudou-me a sentar e encostou-me um cantil aos lábios, tal como fizera nessa noite. Quando estiveres pronta, diz-me, pediu ele. A sua voz parecia amável, embora eu soubesse que essa impressão não correspondia à realidade. Alguém suspirou de impaciência. Jeb, por que estás a fazer isso? Inquiriu um homem. Já tinha ouvido a voz dele. Era um dos irmãos. Por causa do médico? Do Doc? Podias ter-te limitado a dizer isso ao Kyle. Escusavas-lhe apontar uma arma. O Kyle precisa que lhe façam isso mais vezes, resmungou Jeb. Diz-me, por favor, que isto não é por pena, continuou o homem. Depois de tudo o que viste? Depois de tudo o que vi, se não tivesse aprendido o que é a piedade, não teria valido grande coisa. Mas não, isto não é pena. Se de facto a sentisse por esta pobre criatura, tinha-a deixado morrer. Senti-me arrepiada, em pleno calor abrasador. Então, por que foi? Insistiu o irmão de Kyle. Seguiu-se um longo silêncio e depois a mão de Jeb tocou na minha. Agarrei-me a ela com toda a força, necessitando da ajuda dele para me levantar. Jeb colocou a outra mão sobre as minhas costas para me orientar e então recomecei a andar. Curiosidade, disse ele. Ninguém retorquiu. À medida que caminhávamos, eu analisava vários factos. Primeiro, não era a primeira alma que eles capturavam. Aqui havia já uma rotina estabelecida. Este Doc tinha tentado obter a sua resposta de outros, antes de mim. Em segundo lugar, as tentativas dele tinham saído goradas. Se alguma alma tivesse renunciado ao suicídio para dar com a língua nos dentes sob a tortura dos humanos, eles já não precisariam de mim. A minha morte teria sido piedosamente rápida. Curiosamente, e por outro lado, não conseguia convencer-me a ter esperança num final breve ou a tentar forçá-lo. Isso seria fácil e nem precisaria de o fazer pelas próprias mãos. Bastava dizer-lhes uma mentira, fingir que era uma batedora, transmitir-lhes, entre ameaças e fanfarronadas, que os meus companheiros estavam no meu encalço naquele preciso momento, ou então contar-lhes a verdade. Que Melanie tinha continuado a viver dentro de mim e que fora ela a conduzir-me até lá. Eles iriam achar que se tratava de mais uma mentira. E tão irresistível a ideia de um humano poder sobreviver depois da inserção, tão sedutora na perspectiva deles, tão astuciosa, que seria mais certo pensarem que era uma batedora. Mais depressa do que se fingisse ser uma, iriam concluir que não passava de uma armadilha. Desfaziam-se rapidamente de mim e procuravam um novo esconderijo muito longe daquele local. Acho que estás certa, concordou Melanie. Seria isso que eu faria. Só que eu ainda não estava a sofrer, pelo que era difícil adotar qualquer forma de suicídio. O meu instinto de sobrevivência levou-me a selar os lábios. A recordação da última consulta com a minha apaziguadora, um tempo tão civilizado que parecia pertencer a outro planeta, perpassou na minha mente. Melanie a desafiar-me que a removesse. Um impulso com aparências de suicídio, mas que não passara de um bluff. Lembrei-me de ter pensado como era difícil olhar para a morte, sentada numa poltrona confortável. Na noite anterior, Melanie e eu tínhamos desejado a morte. Só que a morte estava muito próxima de nós, nessa altura. Agora que me tinha erguido de novo, as coisas eram diferentes. Também não quero morrer, sussurrou Melanie. Mas talvez estejas enganada. Se calhar não é por isso que eles nos mantêm vivas. Não percebo por que iriam eles. A minha hospedeira não queria imaginar o que nos podiam fazer. Tenho a certeza de que ela iria conceber coisas piores que eu. Que resposta querem eles de ti, assim, com tanto interesse? Nunca hei de dizer, nem a ti, nem a qualquer humano. Uma declaração categórica. Só que eu ainda não tinha começado a ser torturada. Decorreu outra hora. O sol erguia-se a pique sobre a minha cabeça, com o calor a provocar-me a sensação de possuir uma coroa de fogo no cabelo, quando o som se modificou. Os passos, contundentes, que mal ouvia, transformaram-se em ecos mais à frente. Os pés de Jeb continuavam a esmagar a areia, tal como os meus, mas alguém que nos precedia tinha passado para um piso diferente. Agora presta atenção, avisou Jeb. Tem cuidado com a cabeça. Hesitei sem saber a que é que devia prestar atenção ou como poderia fazer sem ver. A mão dele abandonou as minhas costas e pressionou-me a cabeça, indicando que me baixasse. Inclinei o corpo. Sentia o pescoço hirto. Jeb voltou a guiar-me em frente e ouvi o mesmo tipo de ecos a refletir os nossos passos. O piso ali não cedia como a areia e não parecia estar solto como quando há pedras. Sentia-o liso e duro debaixo dos pés. O sol já se escondera, deixara de o sentir a queimar-me a pele ou a ressequir-me o cabelo. Dei mais um passo e um ar diferente tocou-me na pele. Não era uma brisa, era algo estagnado. Eu penetrava nele. O vento seco do deserto tinha desaparecido. Este ar era parado e mais frio. Trazia com ele uma alusão muito leve à umidade. Algo de bafiento que conseguia cheirar e provar. A minha mente estava repleta de perguntas. E o mesmo acontecia com Melanie. Ela queria colocar as suas, mas eu permaneci calada. Naquele momento, não havia nada que alguma de nós dissesse que pudesse ajudar. Muito bem, podes endireitar-te, ordenou Jeb. Ergui lentamente a cabeça. Mesmo de olhos vendados, conseguia perceber que não havia luz. Em redor da venda existia uma escuridão absoluta. Ouvia os outros atrás de mim arrastar os pés de impaciência, aguardando que avançássemos. Por aqui, indicou Jeb, orientando-me de novo. Nas nossas costas, o eco dos passos vinha de muito perto. O espaço onde nos encontrávamos deveria ser bastante exíguo. Dei por mim a baixar instintivamente a cabeça. Avançámos uns escassos metros, a seguir aos quais descrevemos uma curva apertada, que nos pareceu trazer de volta ao sítio de onde vinhamos. O piso começou a inclinar-se. A descida parecia acentuar-se a cada passo e Jeb deu uma mão rugosa para evitar que caísse. Perdi a noção do tempo em que fui deslizando ou resvalando pelo caminho através da escuridão. Com o meu terror a dilatar-se a cada minuto, a travessia poderia parecer mais longa do que o seria na realidade. Descrevemos outro ângulo e nessa altura o piso começou a elevar-se. Tinha as pernas tão rígidas e dormentes que Jeb quase me rebocava ao longo da subida. Quanto mais avançávamos, mais o ar se tornava úmido e bafiento, embora a escuridão permanecesse inalterável. O único som provinha dos nossos passos e dos ecos próximos. O caminho aplanou e começou a mover-se sinuosamente, tal como uma serpente. Por fim, senti a claridade acima e abaixo da minha venda. Desejei que esta escorregasse, pois estava demasiado assustada para arrancar. Achava que ficaria menos aterrorizada se pudesse simplesmente ver onde me encontrava e quem me acompanhava. A luz trouxe consigo ruído. Um som estranho, um rumor murmurado em surdina. Assemelhava-se a uma queda de água. À medida que avançávamos, o rumor foi aumentando. E quanto mais se aproximava, menos parecia soar como água. Era demasiado diversificado, com tons altos e baixos que se baralhavam e repercutiam. Se não fosse tão dissonante, teria parecido a versão mais horrorosa da música incessante que eu ouvia e cantava no mundo do canto. O negrume da venda adequava-se a essa memória, a memória da cegueira. Melanie foi quem primeiro identificou a cacofonia. Eu nunca tinha escutado aquele som, porque nunca tinha estado com humanos. É uma discussão, constatou ela. Parece haver imensas pessoas a discutir. O som seduzia. Então havia mais pessoas? O facto de já haver 8 tinha-nos surpreendido a ambas. Que lugar era este? Umas mãos tocaram-me na nuca, pelo que me desviei delas, receosa. Calma, ordenou Jeb, retirando-me a venda dos olhos. Pestanejei devagar e as sombras à minha volta foram-se estabilizando em formas que conseguia identificar. Paredes rugosas e desiguais, um teto aos altos e baixos, um chão pisado e cheio de pó. Estávamos algures debaixo do solo, numa gruta natural. Não podíamos permanecer assim tão embaixo. A subida parecera maior que a descida. As paredes e o teto rochosos tinham um tom escuro, vermelho acastanhado, e estavam crivados de buracos pouco profundos, lembrando um queijo suíço. As arestas dos buracos mais baixos estavam desbastadas, mas acima da minha cabeça os círculos apresentavam-se mais bem definidos e os rebordos pareciam afiados. A luz provinha de uma cavidade redonda à nossa frente, cuja forma não se distinguia dos buracos que salpicavam a caverna, embora fosse mais larga. Era um acesso, uma porta para um lugar mais luminoso. Melanie estava ansiosa, fascinada com a ideia de ver mais humanos. Hesitei, subitamente receosa de que a cegueira pudesse ser melhor que a visão. Jeb suspirou. Lamento, murmurou ele tão baixo que tive a certeza de ter sido a única a escutar. Tentei engolir em seco sem o conseguir. A minha cabeça começara a andar à roda, mas isso podia dever-se à fome. Enquanto Jeb me empurrava em direção à grande abertura, as mãos tremiam-me como varas verdes. O túnel dava para uma câmara tão ampla que comecei por negar aquilo que os olhos me diziam. O teto era luminoso e alto demais, como um céu artificial. Tentei descobrir a origem da claridade, mas uns raios ardentes de luz abateram-se sobre mim, ferindo-me a visão. Contava que a cacofonia crescesse de tom, mas de repente fizera-se um silêncio de morte na enorme gruta. O chão era desmaiado, em comparação com o teto brilhante que se elevava a uma grande altura. Precisei de alguns segundos para os olhos reconhecerem todos os vultos. Uma multidão. Não havia outra palavra para aquilo. Havia uma multidão de humanos, de pé, completamente hirtos e silenciosos, e todos me fitavam com as expressões ardentes de raiva que vira ao amanhecer. Melanie estava demasiado estupefacta para fazer outra coisa que não fosse contar 10, 15, 20, 25, 26, 27. Eu não queria saber quantos eram. Tentei dizer-lhe que isso pouco importava. Não eram necessários 20 para acabarem comigo, para acabarem connosco. Tentei fazer-lhe ver quão precária era a nossa situação. Porém, naquele momento, ela estava além das minhas advertências, perdida naquele mundo humano que nunca tinha sonhado encontrar ali. Um homem avançou, destacando-se da multidão, e o meu olhar começou por se precipitar sobre as suas mãos, em busca da arma que elas traziam. Tinha as mãos crispadas, mas vazias de qualquer outra ameaça. Ao adaptarem-se à luz ofuscante, os meus olhos distinguiram o tom dourado da sua pele e reconheceram-no. Sufocada por uma esperança súbita que me deixou atordoada, ergui os olhos na direção do rosto do homem.